Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve: acabei de assinar um contrato de trabalho como PJ, pessoa jurídica, numa operadora logística. Começo em 2014. Mas nesta semana recebi um telefonema de uma empresa que há tempos procuro para trabalhar, mas que, caso me contrate, será por regime CLT e terá bem mais benefícios, com certeza, do que o atual contrato que negociei. Sinto que eu deveria comparecer a essa entrevista e dizer que tenho um contrato assinado para 2014, mas que, dependendo da proposta, posso rescindi-lo. Mas não quero colocar em risco esse eventual emprego. Preciso de uma orientação. Olha, prezado ouvinte, minha orientação é para não citar nessa entrevista que tens um contrato para 2014. Compareça à entrevista e veja se o que te oferecem é mesmo o que você pretende fazer e ser. Não considere uma mentira o fato de esconderes da empresa esta opção. Coloque isso no campo da omissão. Afinal, quantos pontos você ganharia com seu entrevistador dizendo que já tem um contrato para o próximo ano? Se te oferecerem um emprego com condições melhores, mas para começar em fevereiro de 2014, ainda assim acho melhor nem começar no outro emprego que te ofereceu para janeiro de 2014. Compareça lá, agradeça a oportunidade, rescinda o contrato. Afinal, será decepcionante começar a trabalhar e, em menos de 3 semanas, pedir para sair. Pense nisso, enquanto lhes digo... sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.